mulher também trai, mulher também trai. Quando falta carinho e respeito, aí ela trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando o homem cachorro e galinha, aí ela trai. Chupa, chupa, chupa. Oh, delícias apaixonadas, competindo as delícias, vem. Sou seu amigo, mas não vou te defender. Dessa vez eu tô do lado dela, você que por tudo a perder. Foi vigarista, achou que nada ia acontecer. Bebendo, chorando, falando mal dela, respeito, culpado é você. É fácil julgar depois que acabou. Esqueceu tanto que cê aprontou. Deixando ela sozinha por causa dos esqueminha. Pagou pra ver, agora quem levou o chip foi você. Mulher também trai, mulher também trai. Quando falta carinho e respeito, aí ela trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando o homem, cachorro e galinha, aí ela trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando falta carinho e respeito, aí ela trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando o homem, cachorro e galinha, aí ela trai. Braço de um maior. Braço fraco e paredão. É fácil julgar depois que acabou. Esqueceu tanto que cê aprontou. Deixava ela sozinha por causa dos esqueminha. Pagou pra ver, agora quem levou o chifre foi você. Mulher também trai, mulher também trai. Quando falta carinho e respeito, aí ela trai. Mulher também trai, mulher também trai. Quando o homem, cachorro e galinha, aí ela trai. Mulher também trai, yeah. Quando falta carinho e respeito, aí ela trai. Mulher também trai. Respeita, rapaziada. Quando o homem, cachorro e galinha, aí. Mulher também trai. Mulher também trai. Quando falta carinho e respeito, aí ela trai. Mulher também trai.